EA Antenna Web. Olá, caros ouvintes, boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Electronic Art. Edição para quinta-feira, dia 15 de maio de 2014. Vamos começar esta edição pelo ano de 1970. A edição de hoje vai trazer para os nossos ouvintes Heart's Magnetic Field, de Charles Dodds. Esta composição tem o seu quê de eletrónico, é um facto, não vos minto. Aliás, se assim fosse, se assim não fosse, não poderia fazer parte deste programa. Mas o que eu aqui destaco é a composição musical por trás desta parte eletrónica. É certo que há um jogo eletrónico com os sons, mas há também uma composição melódica. O convite que eu vos faço é de ouvir essa mesma composição e ao mesmo tempo poder fazer uma apreciação da mesma. Serão cerca de 15 minutos que vão preencher esta edição do nosso programa Electronic Art, que ainda vai voltar para uma segunda peça distinta desta primeira que vamos ouvir. Melodicamente falando, vamos ao Electronic Art com Charles Dodds e esta composição que nos apresenta de 1970, chamada Heart's Magnetic Field. Boa noite. Thank you.

E já cá estamos ao auditório, depois destas duas músicas. Vamos até agora ao ano de 1972. Bolland R. e Doria Samedjian. Composição Out of Into. Uma composição distinta, em que a conjugação de sons engraçados acaba por nos gerar uma certa... aquela ideia de um bocadinho de voltamos a ser crianças. Não é só isso do qual se faz a obra, mas é assim mais ou menos que ela se inicia. Sabem, a mim, esta composição faz lembrar aqueles sonhos confusos que às vezes temos, mas por todos os efeitos não nos perturbam. Chegam alguns momentos até a ser engraçados. É algo tão estranho que não conseguimos descrever, mas que esta composição sonora pode ajudar-nos a perceber. Não é que ela nos faça sonhar, ou talvez sim, depende. Mas melhor mesmo do que especular é ouvir. Eu despeço-me por hoje. Mas sejam os ouvintes votos de uma boa noite. Vamos encontrar-nos na próxima quinta-feira para mais uma edição deste nosso espaço radiofónico. Fique bem, ouvinte. Um forte abraço. E até para a semana. Yeah.

Thank you. EA Antenna Web.